Hino 316 da harpa em busca de Sião. Abra sua harpa que está no 316 e louvemos ao Senhor. 316 da harpa que está. Saindo do Egito em busca de Salvador guiou-me com sua forte mão, levou-me em vitória pelo fogo e mar. Agora canto a Deus pela salvação sem pó. Não busque mais a mim na escravidão. Ele atende enfim na terra desse ano. Não busque mais a mim. Até o fim, na terra desse.